E antes queria Tá. só fazer algumas considerações breves, assim, te explicar que a gente tem assim um grande interesse no seu trabalho aqui no grupo de estudos que eu faço parte. Que bom. A gente acha que o seu trabalho ele dá uma luz para uma abordagem que a gente tenta fazer, que é pensar o urbanismo na perspectiva da microexperiência. É, beleza. Você também trabalha com a Paola, né? Isso, Com a Paula. exatamente. Somos todos do grupo de estudo da Paola. É, me pareceu uma coisa muito boa. Eu adorei minha ida Foi para a Bahia. mesmo? Achei muito. Adorei descobrir esse pedaço. Fiquei super contente. Foi uma Que delícia. joia, Sully. Pode dizer para a Paula. Vou dizer assim. E pra gente é particularmente satisfação assim, ouvir você falar desse jeito, porque a gente tem muito interesse em tê-la mais, em poder estreitar mais, em trabalhar essa comunicação. Vamos ver se a partir. É, vamos combinar. A gente combina de eu fazer umas coisas aí, né? Agora que é bacana. Vamos sim, com certeza. Vocês conhecem a minha irmã, né? Que é uma urbanista. Claro, claro. A gente conhece. Até no final, se você permitir, a gente até pensou uma Uma pergunta. não uma pergunta, mas um comentário, assim. Tá bom. Bom, sobre as perguntas, o que que eu vou te falar? A gente dividiu isso basicamente em quatro temas, tá? E aí eu vou te falar um pouco a formulação de cada tema, e você vai ver que existe uma pergunta contida nele, mas você fique à vontade, ou para tecer apenas um comentário, ou se quiser fazer outra associação, ou se quiser falar, olha, esse eu passo, eu não quero, você fazer do jeito que você achar melhor, porque a gente quer que você também se interesse pelo assunto e não se force a nada, né? Então, o primeiro tema seria a cidade, isso ali. Então, o que que a gente escreveu aqui de formulação, né? Que entre os efeitos do atual estágio do capitalismo sobre as cidades, uma das coisas que acontece é a espetacularização. E, por exemplo, são as áreas que são tornadas turísticas, o que a gente está chamando aqui de uma militarização ou condominização de áreas privadas, alargamento dos espaços rodoviários, né? Que a gente pegou um termo que fala que são espaços amnésicos. E tudo isso são coisas que contribuem. Espaços rodoviários, você Isso, disse? né? As grandes avenidas, né? As ruas que são só de carros, são coisas que a gente acha que estão relacionadas com os efeitos que têm em comum com o empobrecimento da experiência corporal dos cidadãos, né? É como se fosse uma tendência a uma pacificação e mitigação dos conflitos que a cidade poderia oferecer. Opa, desculpa, Imagine. fala. E aí o que que a gente queria colocar para você, né? Se seria o espaço da cidade, né, remodelado, né, enquanto plano físico que abriga e dá passagem a uma política de subjetivação atual. Como que a gente pode estabelecer essa relação entre a política de subjetivação e esses espaços aplainados? É. Bom, uma política de subjetivação, ela sempre acompanha um regime, né, cultural, econômico, social e tal, um contexto histórico em todos os níveis, porque ela é, vamos dizer, o dispositivo essencial da consistência, o dispositivo da consistência existencial de uma maneira do mundo existir, né? Então, ela está ligada, ela é indissociável de todas as dimensões de um contexto, né? Porque o contexto, ele é uma abstração, ele só existe numa certa política de desejo, num certo modo de subjetivação, o que implica, né, todas as dimensões disso, que implica uma política de cognição, que implica uma política do desejo, da sensibilidade, né, da consciência, do inconsciente, etc., né? E uma política do corpo. Tudo isso vai junto, né? É inseparável. Porque isso é que forma isso é que dá a forma de como o humano está naquele contexto, né? Não dá para separar. E essa separação, ela é nefar, é assim, essa visão que separa essas dimensões e que despreza ou desconhece, né? A importância da. Não é nem importância, a indissociabilidade desse plano acaba produzindo destinos bastante desagradáveis, né? E eu até vou mais longe, diria que o modo de subjetivação que nos estrutura, né? Que é um modo de subjetivação fundado com a modernidade criada pela Europa Ocidental, no século XV, né? Por meio da colonização se impôs ao mundo e junto com o nascimento da economia capitalista, né? Do regime capitalista na economia e da subjetividade burguesa, né? Certo. Não dá para dizer burguesa naquela época, mas enfim, dessa subjetividade que se caracteriza por super hiperatrofiar, né, a capacidade de percepção, e a percepção ela só capta as formas, né, e ela vem junto com o repertório de representações que a gente tem, porque para se situar no mundo, a gente percebe as formas, os sinais todos, os signos todos, e estes signos a gente decodifica segundo o repertório já que a gente dispõe de representações, né? E aí a gente identifica e projeta, né, essa representação ali, no que a gente está vendo, ouvindo, enfim, né? E com isso a gente situa o sentido daquilo dentro de uma distribuição ali Fosse um cartográfica, né? referencial, Então, esse é mais o plano do ego, da consciência, da percepção, da razão, da representação. Mas tem uma outra capacidade poderosa dos órgãos de sentido, de todos eles, que é essa capacidade que a gente tem como vivo, né? O olho não tem só a potência da retina, por exemplo, de ser afetado enquanto vivo pelo mundo enquanto vivo, né? Enquanto vivo, portanto, enquanto um campo de forças ali se agitando, né? E esse afeto, ele se incorpora à textura do nosso corpo, né? Dessa capacidade vibrante do corpo, da nossa sensibilidade, né? E o movimento, esses dois movimentos, o movimento que leva a essa projeção e essa identificação, né? E o movimento que te faz ser atravessado pelas forças do mundo, eles têm lógicas, temporalidades totalmente distintas, né? Então, é como se fossem dois movimentos, né? Um movimento que vem dessa experiência sensível vibrátil, né? Do mundo como um campo de forças, ela faz uma pressão, um movimento, é um retorno na direção de incorporar isso à cartografia do presente, né? E você tem esse outro vetor que também é uma dinâmica, né? Um vetor que vai na direção dessa projeção e da conservação desse repertório, né? E esses movimentos, eles são paradoxais e, dependendo do limiar desse paradoxo, geram sensações, né? Sensação desse paradoxo que tem que ser enfrentado, né? E essa sensação, ela gera vazio de sentido, ela nos torna frágeis, né? E é essa fragilidade, esse esvaziamento do sentido, essa experiência, dessa sensação que nos empurra e nos obriga a criar, Certo. né? E essa criação, ela se opera numa política de cognição totalmente distinta da política de cognição própria desse campo da representação, né? Da percepção e da razão, porque ela não se explica, né? Não se trata de revelar nada. Ela tem que tomar corpo. Ela é performatizada, seja na nossa própria existência, né? E esse modo de existência se transforma, seja na criação de uma obra de arte, seja de que campo da arte for, né? E isso produz. O Godard tem uma frase muito bonita, porque ele diz que a cultura é a regra, a arte é a exceção, né? E que a cultura, que ela quer a morte da exceção, porque a cultura é essa manutenção desse código compartilhado, né? E a exceção, que é isso que vem desse movimento, cria uma diferença nesse campo, né? E faz ele se reordenar, né? E se transformar, né? E nós mesmos, né? E isso constitui um espaço fundamental na subjetividade, que é o espaço de uma alteridade em nós mesmos, que não seria alteridade no sentido do outro que está fora, mas seria alteridade desse campo em que meu corpo é atravessado por essas forças, pela alteridade do mundo, que é o campo intensivo que está presente na minha subjetividade, e que é dele, na relação dele com o código, com o meu comportamento, minha estrutura desse código, é isso que me faz, que propulsa meus deveres, né? Que faz com que eu não possa me considerar identitariamente, né? Que eu nunca sou eu mesma, porque tem sempre esse outro ponto de interrogação que me empurra para virar outra, né? Então, voltando para a cidade, não, primeiro, né? Então, eu acredito que essa cultura da Europa Ocidental que se impôs ao mundo através da colonização, que se constituiu junto com o regime capitalista, também se constituiu junto com esse modo de subjetivação, em que tem uma hipertrofia da percepção, da representação, etc., desse plano macropolítico, né? E tem uma hipotrofia, uma inibição desse acesso ao corpo, e também desse acesso à sensação, da possibilidade de se sustentar nesse vazio, e para que o conhecimento, o pensamento, a criação, que para mim é tudo sinônimo, se produza impulsionado por isso, né? E o que predomina é uma política de cognição que denega esse Sim. movimento, né? Então, isso foi, claro, ganhando matizes e até regimes distintos ao longo desses 5 séculos, agora vai para o sexto, né? E com a instalação do capitalismo contemporâneo, que muitos autores não por acaso chamaram de capitalismo cultural, capitalismo cognitivo, né, informacional, é um novo regime disso, mas que mantém essa mesma coisa, mas de uma maneira muito mais sutil, complexa e perversa. Porque, na verdade, esse vazio é convocado, a potência de criação é convocada, esta potência de criação mobilizada por esse vazio, né? Ela é convocada, que é distinto de mobilizar em mim uma potência de pensamento no sentido acadêmico que não passa absolutamente pelo corpo, né? Não, no capitalismo atual, você está constantemente lançado nesse vazio e a sua potência de criação, de pensamento, que aí é criação, não é explicação, nem revelação, nem reflexão, né? Essa potência, ela é constantemente, então, mobilizada por essa experiência reiterada desse vazio, só que se mantém essa Se dissociação. E substancia, ela, né? você, se substancia e tem todo um modo de existência desse regime que a gente está, em que, quando você está nesse vazio, como você se mantém dissociado do corpo e mantém uma ideia de uma subjetividade, de um contorno estável da subjetividade, que não passa por esses tsunamis, né? E que esses tsunamis seriam, são patologizados na nossa cultura, né? Psiquiatrizados, né? Então, quando você está nesse estado, mantendo essa ilusão identitária, mesmo que seja uma identidade que está sempre se reconfigurando, né? Mas ela não se reconfigura a partir dessa experiência, né? Então, você está nisso e tomado por essa crença, então é nesse momento que você busca, com todas as suas forças de cognição, de inteligência, de percepção, você busca nas imagens, nas milhões de imagens disponíveis, principalmente na mídia e na publicidade, você busca aquelas que você idealiza e com as quais você pode se identificar, e aí isso mobiliza para você poder constituir uma subjetividade naqueles moldes, daquele mundo criado ali na publicidade, na mídia, você tem que consumir todos os produtos relacionados com aquilo. E isso faz girar o É, mercado, enfim, né? né? É uma coisa assim. Então, hoje, qualquer grande multinacional, qualquer grande empresa investe metade do budget na constituição dessas imagens, que são como mundos prêt-à-porter que se oferecem para a subjetividade a cada segundo, num assédio permanente, e que capta a subjetividade, captura a subjetividade nesse momento do vazio, né? E aí a cidade, evidentemente, ela está também formatada nesses moldes, e a nossa experiência da cidade também é dissociada da experiência que o corpo faz dela, né? Fica mais na percepção e na captura por essas imagens, né? E aí você falou da cidade contemporânea, da gentrificação, por exemplo, eu tenho mais facilidade de falar disso, porque a arte joga um papel super importante nisso, né? Porque nesse contexto, a arte se tornou um dispositivo do poder desse regime infinitamente mais poderoso, as artes plásticas, né? Infinitamente mais poderoso do que sempre foi, porque ela também é provedora de imagens, né? Em primeiro lugar. Dois, então, o que e tem todo o investimento, o sistema da arte investe a arte no sentido de criar imagens que são imagens mais para a classe média alta e elite, e as elites, né? Imagens, linguagens, uma retórica, né, com a qual essa elite se identifica, porque é ultra glamourizado, né? E aí, esse turismo, por exemplo, das grandes bienais que existe hoje em dia, né, turismo das exposições, ele desempenha esse papel, e mesmo o colecionismo, que se expande muito, ele desempenha esse papel de constituir uma linguagem possível, um mundo possível, numa imagem super glamourizada e hierarquicamente superior, né? Então, muitos investem a arte nessa direção. Ela vem responder a uma carência da subjetividade, né? E aí, quando uma cidade em qualquer país do mundo que vai entrar para a cena do capitalismo globalizado, a gente nota que a primeira coisa que essa cidade tem que fazer é criar um museu espetaculoso de arte contemporânea, com esse grupo de arquitetos que estão se prestando a Frank Gehry, né? Estão se prestando a fazer esses imensos monumentos à globalização da arte, e primeiro se implanta esse museu de arte contemporânea em áreas deterioradas da cidade, que em geral são os centros históricos, que tem um valor de patrimônio também cultural, né? E a partir dessa instalação começam a se instalar as galerias em torno, e aí vem todo o consumo de luxo, né? Os Armanis e companhia se instalam na área, e isso vai junto com a revalorização dessa área, entre aspas, e o aumento do valor, né, total do solo, daquele salto. E também, e muitas vezes, essas áreas são habitadas, como se foi Soho, né, são habitadas, Vila Madalena, por artistas, por serem áreas mais baratas, e tem um charme histórico, né, um charme de uma vida mais de aldeia, né? E aí a própria presença dos artistas, que foi o que aconteceu com o fenômeno dos lofts, que é uma coisa muito, para mim, me dói muito isso, né? E aí isso, o fato de existir energia de criação nesses espaços, isso compõe esse valor econômico que esses espaços passam a adquirir. Os artistas buscam outras áreas e os pobres são expulsos, né, da periferia. Então, a arte, ela participa desse projeto urbano, e também a burguesia local, os empresários locais, eles não têm como participar da negociação econômica internacional se eles não adquirem essa linguagem, que significa saber meia dúzia de nomes de artistas e ter eles na coleção, e duas páginas de retórica, né? E falando inglês. Então, com isso, e saber como se fala essas coisas em inglês. Com isso, ele adquiriu uma moeda de troca, né, e mudar o penteado. Ele tem que tirar a gomalina e raspar a cabeça, né? Então, botar ou careca, ou antes era aquele cabelo bem curtinho. Enfim, ele vai se parametrar todo, mas é no campo da arte que ele aprende isso, Entendi. né? Então, eu acho que vocês têm toda a razão que de pensar na cidade, aí vocês têm mais possibilidade do que eu de pensar na cidade, quais são os dispositivos que são fruto desse tipo de força, dessa política do desejo, mas que também produzem, né, Certo. essa política do desejo, reiteram, convocam, valorizam, né? É incrível porque é como uma coisa sem fim, né? Na verdade, você matar a fome com a vontade de comer, porque, né? Exatamente, exatamente. E a gente fica atrapado nessa coisa totalmente, todos nós, né? Eu mesma. Tem momentos que eu saio e consumo 10 quilos de creme e 200 roupas, né? São momentos desse tipo, né? Claro que daí eu não vou consumir, porque tem mundos para todos os gostos, né? Não vou me vestir de perua, mas eu tenho as minhas lojas chiquérrimas para encontrar criações de estilo, né? Que tenham mais a ver comigo. Então, é assim, né? Isso vai tudo. Aí no Brasil, então isso é patético, porque é o sub, sub do sub. Então, e ainda por cima, como tem todo esse superego modernista, que depois da ditadura ele permaneceu em pé da arquitetura e urbanismo de pensar no Brasil. Então aí você faz aquela todo mundo com apartamento modernista agora com design moderno e é ridículo, né? Patético. Então, Tem razão. outro dia meu empreiteiro que eu estou reformando minha casa, meu empreiteiro que é um baiano, um macho maravilhoso, baianésimo, lindo, poderoso, inteligente. Eu estava querendo colocar cores nas paredes. E aí ele falou, ah, não, eu prefiro o clean. Eu falei, não acredito no que eu tô ouvindo. Falei, filho, a Bahia é colorida. Nós somos baianos. Ótimo, vai ver o clima é mais fácil de executar, né, Sueli, pra ele. Clean, eu gosto de clean. Branco, bege, cinza. Outra formulação que a gente tinha pensado é ainda sobre esse tema, é assim, que se nos países que a gente chama aqui, né, dos países civilizados, né, ocidentais, essa quase que homogeneização, né, da subjetividade, se isso acaba traduzindo no plano físico em espaços pacificados ao extremo, né, excessivamente organizados, e a gente tem até uma sensação de artificialidade, de asepsia desse espaço. Mas no Brasil parece que tem uma outra cultura sobreposta a isso, que é do desvio, do jeitinho, da informalidade, da indolência. E a gente pensa se isso está ligado a espacializações urbanas que são avessas a um saber urbanístico, como acontece, por exemplo, no caso das favelas, os camelôs. E a gente. Exatamente. Então, aí Não, só já para diga, finalizar, que a diga. gente tende a achar isso que isso representa uma potência de resistência, né? Uma forma de resistir a essa pacificação. Olha, com certeza. Primeiro eu vou contar uma anedota muito engraçada que eu sempre conto porque eu adoro essa história. A minha irmãzinha, que é muito mais nova que eu, a Raquel, 8 anos mais nova que eu. A Raquel, quando ela estava fazendo mestrado, eu e ela, a gente sempre foi muito ligado a isso que você está descrevendo, né? Mesmo porque brasileiro já começa que o afeto, de um modo geral, nas famílias burguesas, ele vem por esse lado da empregada, né? E não pelo lado da família, a não ser que a gente tenha muita sorte, né? E aí a gente sempre foi muito ligado nisso. Eu nasci no Belenzinho, nasci na Zona Leste, sabe? Meus pais são imigrantes. E a gente nunca denegou isso, pelo contrário, isso foi sempre para nós um motivo a gente tem muita atração por isso, né? A gente se sente melhor nesses ambientes, a gente nunca se sentiu bem em ambientes caretas e burgueses, né? E minha mãe também é uma pessoa super bacana, enfim, tinha um contexto ali. E daí, quando ela foi fazer o mestrado, e ela estava na FAO, e a Raquel é brilhante, né? Aí ela quis provar que esse modo de habitação, inclusive as casas, né? O cortiço, o quintal, a favela, que não são só soluções de pobreza. Hoje em dia, até isso é muito. A gente sabe disso, mas na época, na FAO, isso era inconcebível, né? E isso era início de anos. O que era? Isso era anos 70, início dos anos 70. Então, ela queria mostrar que isso é uma proposta, né? Isso é uma outra política da habitação e da cidade, né? E do convívio e etc. E a gente, eu e ela gostamos muito disso. Ela morou muito em comunidade, eu também, naquelas épocas, né? E daí, ela foi para a África. Ela bastante foi lá para o Caribe, foi para a Colômbia, foi para os países que têm negritude, né? Para fazer essa tese. E daí ela foi para os terreiros de Umbanda entrevistar Preto Velho, em transe, né? Para saber como que era a memória desse modo de habitação na África, depois na escravidão e tal. E aí a FAO não aceitou. A fonte, né? Ela disse: A olha, fonte não foi pesquisada. isso não é sujeito de pesquisa, né? Imagina, um sujeito no trânsito, que aparece no trânsito. Aí ela foi para Nova York, ela defendeu com um daqueles super brasilianistas, que ele até morreu, que esqueci o nome, não sei o que, Dinho, esqueci o nome. Aí, e foi super bacana, tal, e a Raquel seguiu nessa visão das coisas, né? Mas eu queria dizer outra coisa, assim, que é uma coisa que eu tenho trabalhado mais recentemente, que eu até falei lá na conferência, na Bahia, que. Um insight que eu tive há pouco tempo, ainda precisa de muita pesquisa histórica, mas é o seguinte: as culturas que foram dominadas na colonização, que é toda a África, toda a América e toda a Ásia, mas também todas as regiões da Europa, que não a Europa Ocidental, e se a gente pensar principalmente o Mediterrâneo, as culturas árabes judaicas do Mediterrâneo, né, antes da Inquisição, essas culturas, tanto a cultura negra como as culturas indígenas que habitavam a América, como a cultura árabe judaica, eram culturas cuja política de subjetivação é totalmente distinta e, portanto, a política de cognição e etc., onde o corpo estava muito presente, né? Na tradição judaica, o racidismo, né, que tem a cabala, essas histórias todas. O conhecimento ele se dava a partir daí, tanto que, vou te contar uma história, outra anedota muito engraçada, interessante. Meu pai, o pai dele, que morreu no Holocausto, era o sábio da cidade. Ele vem daquelas províncias na Polônia, onde só tinha judeu religioso, né? Bem provinciano e bem religioso. E meu avô era o sábio da cidade. E a linha do meu avô no judaísmo era o racidismo, né? E meu pai sempre contava, como meu pai era o mais novo de sete irmãos, meu pai que acompanhava meu avô para ir na outra província, lá na outra aldeia, visitar o guru dele, o rabino, né? E que quando ele chegava lá, em geral, é o rabino que você tem que lavar as mãos para cumprimentar o rabino. E no caso do meu avô, era o rabino que lavava as mãos para receber. E aos 3 anos, uns 2 anos atrás, eu conheci um artista excelente, que é gay e tudo, e que antes ele tinha feito a escola de rabinato, sabe? A melhor escola de Israel, então ele sabe tudo desse negócio. Aí eu contei essa história, porque eu sempre soube que era uma coisa, assim, que meu avô era uma pessoa bacana, mas eu não entendi o que era isso. E ele me contou que nessa tradição, o conhecimento que vem do livro, ele é inferior ao conhecimento que vem do corpo. E que provavelmente isso, o rabino só fazia isso quando o rabino era um ser livresco, né, que tinha um conhecimento todo por erudição de leitura, e o discípulo era aquele que tinha essa O potência corpo. de leitura do mundo a partir do Bonita corpo, né? história. Então, juntando tudo isso, assim, isso estava muito presente nessas culturas, estava muito presente nas várias culturas africanas, que se mantém na prática do candomblé quando ele é genuíno, né? E estava muito presente nas culturas indígenas. E como eu coloquei lá na conferência, o tipo de trauma coletivo, como foi a colonização, como foi a Inquisição, ou como foi o extermínio dos índios, são traumas cujo efeito micropolítico é o de inibir esse acesso ao corpo, porque ele fica, por causa da humilhação, ele fica tão humilhado perante aquela cultura que se coloca como superior e que machuca e que mata e que expulsa e que te deixa uma pendura total, totalmente desterritorializada, que essa humilhação tem como efeito inibir essa Sim. capacidade do corpo, né? Mas só que isso está inscrito na memória, fica inscrito na memória do corpo, né? Fica inscrito o trauma, mas fica inscrito também o que foi traumatizado, né? Como fica inscrito as defesas que se desenvolve por conta desse trauma, né? Então eu acredito piamente, só que eu vou querer fazer mais pesquisa, né? Para tornar isso mais complexo, né? E eu acredito que nós brasileiros a gente traz escrito na memória tudo isso, porque eu também soube recentemente que estudos históricos recentes provaram que 80% dos portugueses que vieram para cá eram ou árabes ou judeus fugindo da Inquisição, refugiados. A gente sabe que tem muito marrano aqui, mas eu não sabia que era 80% e que eram refugiados e vieram na condição de refugiados, né? E você tem isso também na tradição africana e na tradição indígena. Então, a população brasileira se funda nessa memória, com esse corpo que traz essa Sim. memória. E eu acho que assim, a memória ele rompe a memória daquilo que está por trás desse trauma, né? Esse acesso ao corpo e a sensação e essa política de cognição que vem daí e que tem e ela produz o pensamento, então ele é criação, ele não é revelação e nem explicação, né? E não, ele busca a verdade, ele busca criar aquilo que o corpo está pedindo, né? Ele não está explicando nem revelando uma verdade que pré-existiria e que estaria oculta, né? Não tem verdade, não tem essa noção de verdade. Então, a gente traz isso no corpo e se rompe não só na arte, na literatura, etc., toda a história cultural do Brasil, nas artes, né? Essa exceção, ela aparece sempre. O movimento antropofágico foi uma irrupção desse acesso à exceção, né? Da exceção que sai da humilhação e e se mostra, né? E aí até acho que foi importante o fato de que os caras do movimento antropofágico eram da elite cafeeira, porque na elite você fica mais doente menos doente de humilhação, né? Você já nasce com uma certa certeza de si, sim. Então acho que isso até ajudou, tá? Não atrapalhou, ajudou. E isso aparece, claro, na favela, isso aparece nos camelôs, isso aparece em como Brasília foi reinterpretado pelas vans que ficam. Até esse é um trabalho do Rubens Mana, maravilhoso, que ele fez em Brasília, fotografando justamente essas irrupções na cidade modernista de partes da vida da cidade que não podem ser contidas ali, né? Então são aquelas vans todas onde todos os serviços são prestados, né? Os pequenos serviços. Então tem isso, sim. Mas é Deus e diabo na Terra do Sol, porque nós temos tanto uma força que vai nessa direção, como nós temos uma força que vai na direção contrária de denegar totalmente isso, né? E de se manter colonizada, identificada com esse cânone europeu e hoje americano também, e hoje do capitalismo internacional, né? E que impede essa irrupção, né? E que machuca essa irrupção, e que domina, e que humilha. Então, eu acho que a gente aqui é muito interessante, o Brasil, né? Ele é apaixonante por causa disso, né? Tanto da briga e da resistência que você tem que ter essas forças reativas que são poderosíssimas aqui, elas não têm nenhum limite, e também dessas, né? Um abismo de classe que era o segundo no ranking mundial e que, graças ao governo Lula, mudou, saímos de campeões de diferença de classe, né? E isso promoveu, eu acho, uma ruptura irreversível nessa cartografia de classe e de raça consolidada no Brasil, né? Nesses 5 séculos, que é a primeira vez que isso se desloca, né? Isso ainda vai produzir muitos frutos, né? Que é muito sutil e depende de uma tamanha reestruturação de tudo, né? Porque a reestruturação da subjetividade é muito distinta de você reestruturar um regime econômico ou tudo que se passa na macro-política. É muito sutil, porque tudo isso está completamente inscrito no corpo. O inconsciente é isso, né? O inconsciente é corpo. É isso e está tudo inscrito, e tanto as impossibilidades como as possibilidades. Então é um longo trabalho histórico, né? O segundo tema, Sueli. Você está me ouvindo bem, Sueli? Tô te O ouvindo super segundo bem. tema. Você não quer mostrar a tua cara? Deixa Claro, eu olhar a espera um tua cara. pouquinho. A minha não, que tá horrorosa, estou Só um fumando. minuto, Sueli. Vocês estão gravando, né? Estou gravando, você se importa? Não, claro que não. Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar minha cara para você. Tem a televisãozinha aí em cima dos meus Tem, pais? habilitei o vídeo. Espera aí, vamos ver se dá certo. Às vezes, Sueli. Olá. Oi, aí. Vendo? Pronto. Já veio a tela preta? Ah, tô te vendo. Eu tô aqui Beleza. segurando o microfone, Sueli. Tá legal, então vamos lá. Vamos tentar, porque às vezes quando a gente agrega o vídeo, fica pior a recepção, mas por enquanto Não, se ficar pior, a gente apaga. Por tá enquanto, dando apaga. certo, né? Tá, então tá. O outro tema que a gente escolheu para falar com você é justamente esse que você já entrou, que é o tema do corpo, né? E então esse tema ele tá com uma formulação que é mais no formato de pergunta mesmo. Acho que eu vou fazer as perguntinhas que a gente pensou e aí você pensa assim, né? Tá. Sobre o Tá corpo legal. que a gente escreveu, né? Que é, quais são, na sua opinião, as possibilidades da experiência ou existência de um corpo vibrátil na cidade? Quais os limites dessa potência, né? Considerando que existem riscos e emoções que são inerentes à vida urbana. Então, como esse corpo vibrátil pode ser acionado e se o contrário disso, assim, o que seria viver na cidade sem nenhuma vibratividade do corpo? Eu acho que não existe vibratividade zero, porque a gente estava morto. Certo. Alguma sempre existe, né? Eu acho que não dá para dar uma resposta geral para isso, assim, porque não dá para imaginar uma cidade onde isso esteja muito forte, porque a cidade, como tudo da vida humana, é sempre, isso ensinou Nietzsche, né? Nietzsche nos ensinou, é sempre um campo de forças da vontade de potência maior à vontade de potência menor. O que é uma vontade de potência maior? É aquela em que o corpo vibrátil está podendo respirar mais e a capacidade de absorção das forças é maior, sem correr o risco de desagregação. que é uma vontade de potência pequena? É um corpo vibrante muito debilitado, por absoluta incapacidade psíquica de absorção de um número maior de forças e de poder lidar com isso, recriando a realidade, né? Isso nem é estável, porque você, em alguns momentos, nós estamos com vontade de potência alta e em outros baixa, né? Algumas vezes nós somos nobres, outros momentos somos escravos, né? E o Nietzsche ensinou que não existe verdade, é o perspectivismo, né? E a perspectiva o sentido que se cria, ele é sempre da perspectiva da vontade de potência que o criou, né? Então, uma vontade de potência muito baixa, vou dar o exemplo do Holocausto, já que eu falei disso, estou encanada com isso ultimamente, porque antes eu não ligava para isso, mas agora eu descobri coisas incríveis, né? Então, o Hitler, né, o fenômeno do nazismo é um fenômeno de vontade de potência baixa, poder alto, vontade e vontade de potência baixa. É uma espécie de psicose coletiva, porque, e para mim, o Agamben tem uma ideia de que o nazismo é a máxima expressão dessa relação com o outro nessa cultura inventada pela Europa Ocidental. E por que que eu concordo com essa ideia? Porque o nazismo a relação com a política de relação com o outro no nazismo é de uma tamanha impossibilidade de absorção da realidade, mas tamanha que chega à beira da loucura coletiva, que eles inventaram a solução final. Eu acho que a solução final para essa cultura, que é colocar o outro no forno e assar. Assar no forno, abrir o gás e assar a galera no forno, né? Todas as espécies de alteridade que não foram só os judeus, né? Então, nunca a gente vai ter, nem na cidade, nem no museu, nem numa escola, nem em campo nenhum, nem na nossa família, um puro paraíso de forças ativas, né? E de altas vontades de potência. A vida é uma eterna guerra entre essas vontades de potência, porque uma vontade de potência pequena, como a do Hitler, para ela sobreviver, a vida que está nela sobreviver enquanto tal, ela tem que passar um inseticida na alteridade, porque senão ela não sobrevive. Então, em nome da vida pequena, que ela faz isso. E o que a gente vive é uma guerra entre esses distintos graus de vontade de potência, né? Já tem conceito do Guattari que eu gosto muito, um conceito de antes dele encontrar o Deleuze, que é transversalidade, que ele falava: quanto maior o grau de transversalidade, mais vital está sendo aquilo. O que é a transversalidade? É tudo que está atravessando um campo, né? Quanto mais a tua subjetividade está aberta para essa complexidade de dimensões que estão te atravessando, mais o que você está criando tem uma consistência vital maior, né? Mais maior não dá certo, pode ser possível. Então, o que eu acho que cada um pode fazer na sua área, nos lugares onde vive, que eu faço na arte, que eu faço em clínica, que eu faço na universidade, é você estar sempre batalhando por uma aliança entre as forças, e sempre estar vulnerável a captar, você está farejando onde que tem a possibilidade de forças ativas, para estar inventando dispositivos que façam elas ser mais poderosas que as forças reativas naquele Sim, terreno. é o embate. Mas é o corpo que sabe, não é a obra completa do Deleuze. Não adianta você ler a obra completa do Deleuze, e nem do Hegel, sei lá, né? Ou nem do Kant. Porque é o corpo que sabe quando a vida tá vingando, né? E quando está viçosa, e quando é que a vida está minguando, né? Então, essa capacidade do corpo, que não é o corpo dos órgãos da medicina, que não é o corpo da fitness, né? Mas é esse corpo em sua capacidade, em sua vulnerabilidade ao mundo. Essa capacidade, ela é nossa principal bússola. Digamos que ela é o principal instrumento que nós, como vivos humanos, temos, né? O animal tem também, né? Então, todo vivo tem. Então, batalhar pela ativação dessa capacidade, no meu entender, é o foco principal de uma luta micropolítica. Tá certo. Ainda sobre isso, Sueli, a gente achou inevitável fazer uma pergunta para você se você faz alguma conexão entre esse corpo que você chama de vibrátil, corpo que Deleuze e Guattari chamam de corpo sem órgãos. Faço, faço. Eu vou ter que trabalhar isso mais, né? Mas eu. O que eu posso te dizer, primeiro que chamar de vibrátil eu acho mais jogo do que chamar de 100 órgãos. Porque quando ter chamado de 100 órgãos, que veio do Arthur, né, pode criar um. Primeiro que não. Ele está distante da experiência imediata da vibratibilidade. Você pode não fazer a conexão com a tua experiência da vibratibilidade. Dois, que ele pode ser muito mal interpretado, e a questão é de arrebentar, se arrebentar. A questão é ficar sem órgãos, né? Tem suas. E também pode ser. Por isso que a gente associou ao risco, né? Se a vibratividade também implica no risco. E de fato ele é associado ao risco. Mas ele é associado ao risco, e isso eles falam muito na obra dele, não no sentido de se dissolver no corpo sem órgãos. Toda a questão é esse embate entre essa construção que se faz permanente no corpo sem órgãos, a estrutura e as formas que se criam a partir dele. Mas se você tira esse outro lado, que é fundamental na vida humana, você cai na psicose, ou no suicídio, ou na droga até o limite, né? Então, eu acho mais político chamar de vibrate, mais político no sentido de que acho que ele tem mais força de contaminação. Por outro lado, ele leva a um mal-entendido, ele tem um problema, por isso eu fiquei um tempo sem usar ele, agora eu voltei a usar, porque pode dar a entender que o corpo vibrátil está na nossa interioridade e voltar a uma noção de indivíduo. Mas se você junta ele com a ideia de corpo sem órgãos e com a ideia de imanência, a gente sabe que o corpo vibrátil é aquele ponto de interrogação em nós que está sempre levando uma recriação desse espaço, né? Então ele é jamais redutível ao nosso contorno atual. Criativo. Ele é a presença do mundo no nosso corpo que nos leva a ser mundo, né? E a criar mundo. Ótimo, Sueli. Vamos entrar então no terceiro tema. Estamos acabando, viu, Sueli? Você desculpa. Tá, que bom, né? Porque ainda tem que jantar e tem que Não, escrever. você pode encerrar qualquer tempo, Sueli. A gente não quer mais esse Dale. tema. Vamos mais essas, depois Joia. a gente encerra. Então, sobraram dois temas aqui. Eu vou pedir então para você escolher sobre qual você prefere falar, né? Um é a cartografia, o outro é a política. Você gostaria de falar de Tá. quê agora? A gente podia falar da Tá. política. E aí, a cartografia. Tá, João. Sobre a política, né? A gente pensou assim, muito em função também do que a gente ouviu da sua palestra aqui, né? Se você visualiza alguma conexão ou agenciamento, né? Ou ambas. Da dimensão urbana com as atuais implicações entre arte e política. Tá aí a Bienal que tem esse tema, né? Então, onde que aparece a dimensão urbana, né? Que forças a cidade constitui dentro de uma atual cartografia global da arte, que foi um termo que você usou aqui pra gente. Ah, desliga tua cara porque agora tá falhando a voz. Espera um pouquinho. Oi? Tô tentando desligar o vídeo, mas ainda não Ah, consegui. eu tô te ouvindo legal agora, pode deixar. Então, a ideia que a gente pensou é se, assim, que forças que a cidade constitui dentro de uma atual cartografia global da arte, que foi um termo que você usou aqui. Já mais ou menos a partir dos anos que vem, que o capitalismo cultural ele se instalou nos países da Europa Ocidental depois de 68, na segunda metade dos anos 70. E nos países que estavam sob ditadura, que são as ex-colônias, né, várias, várias, várias, não só aqui, mas o bom e também outros países que não eram ex-colônias, mas que também sumiram a cultura da Europa Ocidental com a Europa do Leste, né? Que também na Rússia a gente encontra muita similaridade com a gente dos países da Europa do Leste, porque eles também trazem o recalque de algo que, né, dessa outra capacidade do sensível. E então, nesses países que estavam sob ditadura, seja de esquerda ou de direita, porque do ponto de vista micropolítico elas não se distinguem, elas se distinguem sim do ponto de vista macropolítico, porque não é a mesma coisa uma ditadura que privilegia totalmente a elite e outra ditadura que distribui a renda. Claro que não é a mesma coisa nesse plano. Mas do plano das políticas de subjetivação, das políticas de desejo, elas são idênticas, porque elas humilham a tal ponto essa capacidade que ela se inibe, né? E essa inibição, como toda inibição em qualquer trauma, como foi o trauma da colonização e da Inquisição e da escravidão, elas levam muito tempo para se elaborar, né? Para poder amenizar os efeitos, né? Porque enquanto você não elabora, os efeitos vão funcionando apesar da gente, né? E comandando a subjetividade, e comandando nossas escolhas, nossa existência, tudo. Então, deixa eu lembrar só onde que eu estava indo, peraí. Ah, sim. Então, com a instalação do capitalismo cultural na segunda metade dos anos 70, o incômodo com esse regime começa a acontecer, para falar, na geração dos anos 90, principalmente de 94, 95, ou seja, 20 anos depois, né? Porque a minha geração se confundiu, porque o modo de subjetivação que o capitalismo cultural instaura é o modo de subjetivação criado na contracultura, que é esse acesso ao corpo, essa mobilização da criação, da experimentação, da improvisação, né? Só que um dos destinos da contracultura, um dos, né? Porque eu não sou absolutamente daquelas que diz que a gente fracassou, que os movimentos dos anos 70 fracassaram, que eu acho isso uma balela, não fracassou coisa nenhuma, se inscreveu totalmente aí, está agindo, né? Então, as formas que se criou naquela época são as formas da época, as formas não são perenes, elas são ultra fugazes, né? Então, mas aquela força, ela estava ali, está escrita na memória, essa atitude, essa política de subjetivação, como ela foi muito, ela ficou muito confundida com essa mudança de uma subjetividade identitária do capitalismo industrial para essa subjetividade flexível, né? Que cria, que experimenta, etc. Então, até cair a ficha foi a geração dos anos 90. O vinho que hoje está com entre 45 e 50 e pouquinho, né? Porque eu estou com 62. Então, essa geração voltou essa força na arte, porque precisou chegar ao auge da instrumentalização da arte pelo mercado, que foi o auge, acho, para mim, a grande virada que se explicitou foi na Documenta 10 da Catherine David, que se explicitou essa virada, mas não porque ela inventou essa virada, se explicitou uma virada que vinha vindo já desde 94, 95, assim, pouco depois que o Guattari morreu, porque se ele não tivesse morrido em 92, ele estaria vivo. Ele estava muito deprimido com aquela situação toda, que já estava se perpetuando desde a segunda metade dos anos 70. Os anos 80 foram terríveis, né? Até ele publicou aquele livro, Os Anos de Inverno, para falar desse período. E daí, nesse momento, quando volta essa potência na arte, porque a arte é lugar por excelência, porque de performatizar nas obras aquilo, ou nas proposições, aquilo que o corpo anuncia, né? Então, aí volta, e nessa volta ela é muito diferente das formas do exercício disso nos anos 70, porque primeiro ela não diaboliza mais o campo institucional da arte, ela toma esse campo como um. É claro que nos anos 60, o minimalismo justamente tratou de problematizar a incidência do poder da arte na criação, né? É mais restrito ao espaço do museu, às categorias da história da arte, né? Já nessa nova geração, essa problematização, que até se fala de uma terceira geração de crítica institucional, a instituição da arte, ela era vista com uma transversalidade muito maior, que daí não é só as categorias da história da arte e o espaço museológico, né? É tudo que está atravessando o sistema da arte, né? Então, esse passa a ser um campo de incidência, de invenção de dispositivos artísticos para problematizar esse campo e deslocar, muito importante. E a outra coisa é, como não tem esse preconceito contra a instituição, então também não tem uma outra coisa que era muito presente nos anos 60, 70, e que teve presente, por exemplo, no trabalho da Ligia Clark, de maneira absolutamente contundente, maravilhosa, que era sair totalmente do campo institucional, né? Que a Ligia primeiro migrou, saiu das galerias e museus e migrou para a universidade, para a escola de artes plásticas, na Sorbonne, e depois ela migrou para o campo da clínica, né? Mas para poder ficar exercendo essa potência, né? Enquanto artista, não porque virou terapeuta, porque ela sempre disse que ela não era psicanalista, ela nunca deixou de ser artista. Mas ela precisou migrar para essa região para poder fazer isso, né? E na vida dela não teria volta. das instituições do campo, do território institucional da arte. E essa nova geração, não. Essa nova geração, ela faz uma deriva extradisciplinar. Quem falou em deriva extradisciplinar é o Brian Holmes. Eu posso te passar o Legal. link. Tá? É o número da revista Multitude Inteirinha, que foi sobre essa coisa do extradisciplinar. Não, da revista Brumária. Brumária. É. Que é uma revista espanhola que era bacana naquela época. Eu tinha um dos caras dessa turma que estava lá, mas depois saiu e virou uma revista chata. Mas é um número inteirinho consagrado a isso, que ele fala da deriva extradisciplinar, que não é mais anti-institucional e anti-disciplinar, ela é extra. E aí essa deriva constitui idas, ela se constitui de idas e vindas para o campo oficial da arte, né? E nessas idas e vindas, ela se insere muito no campo urbano. Muito. É quando começam as intervenções urbanas. Ela já existia isso nos 60 e 70, mas aí isso se espalha muito, né? De maneiras muito variadas. É um movimento que aqui no Brasil começa mais tardiamente, porque também esse movimento como um todo, nos países pós-ditadura, como eles, além da instalação do capitalismo cultural, tinham ainda o trauma da ditadura. Eles caíram, a gente caiu mais nessa identificação total com essa nova modalidade. Porque nem tinha ativado ainda, totalmente sob trauma. Precisou realmente 30 anos, já fazer 30 anos agora, precisou 20 anos de fim de ditadura. Né? Então, aqui foi no início dos anos 2000, né, que começou mais esse movimento, com algumas experiências que aconteceram nos 80, 90 no Brasil. São Paulo, por exemplo, começou no início dos anos 2000, né? Esse movimento de coletivos e de dispositivos de intervenção na cidade, né? E aí eu acho que a arte pode muito nisso, né? Por isso é muito diferente de fazer um trabalho de conscientização de pobre, né? Ou de conscientização. Porque a conscientização, ele incide só na percepção. Você faz uma intervenção que promove, que ganhe corpo aquilo que está por baixo daquela tensão, ainda não nomeado, ainda invisível e inominável, né? Quando isso se apresenta na experiência urbana, isso tem um poder de condenação que não é necessariamente o de mudar algo naquele espaço onde você está intervindo, mas é de mudar algo na subjetividade que vivem essa experiência relâmpago, que são experiências relâmpago, né? Isso, no meu segundo entender, tem um poder muito maior, porque tem um poder de convocação mesmo desse espaço proibido aí, né? O mais que proibido e recalcado, né? Porque se fosse só proibido, a gente liberaria. Mas é um espaço recalcado, e esse espaço recalcado, ele só tem condição de se ativar o que está recalcado se encontra no ambiente de forças ativas que afirmam isso. E daí se encontra possibilidades de apoio, uma sustentação para que isso se faça também na tua subjetividade, né? Então, assim, é falso problema dizer que são intervenções relâmpagos, então elas não têm. Ah, então, sempre tem a famosa pergunta, mas fulano continuou acompanhando aquele povo, aquele pessoal da favela? Fulano continuou acompanhando, não sei, qualquer lugar que tem. Esse é um falso problema, porque o que essas intervenções relâmpagos fazem, são como guerrilhas culturais. Elas abrem espaços cuja proliferação não tem como prever, porque são em tempos de feridos, em lugares diferidos, né? Isso pode promover uma mudança numa relação, na sexualidade, né? Numa pessoa que viveu aquela experiência, e com isso abrir outros espaços, né? Então, assim, eu acho da maior importância essa coisa. E aí, eu acho que um dispositivo como a Bienal de São Paulo, que nasceu exatamente como fruto de forças dessa natureza, né, que abriu um espaço tão forte, que foi um espaço que sustentou essa liberdade de criação fabulosa que a gente tem na arte no Brasil nos anos 50 e 60, né? Então, ela participou como um dispositivo, um dos elementos fundamentais para que isso pudesse ocorrer, né? E ela depois foi muito machucada durante a ditadura e após a ditadura, como em todo esse contexto, como a arte no Brasil estava muito, muito, muito subir, né? Muito, muito identificada com com o tititi do glamour da inserção no mercado nacional e muito, muito, mas muito mesmo alheia a toda a discussão que toda a produção que passa a voltar a acontecer a partir da segunda metade dos anos 90, né? Então, a Bienal é um patrimônio, não gosto da palavra, enfim, é uma riqueza que a gente dispõe aqui, um recurso que a gente tem e que faz parte aqui da nossa memória, que faz parte da cidade e tem uma memória. Eu acho que uma exposição como a Bienal, ela tinha que, neste momento, próximo à Bienal, teria que se inserir completamente na cidade. Ela tinha que ser pensada na sua função de ativar isso que eu chamo de experiência estética. Estou chamando de experiência estética esse outro exercício do sensível, esse outro modo de relação e cognição da realidade, né? E ela tinha que promover, ela tinha que ser um presente para a cidade, a Bienal voltar a respirar totalmente, né? E a própria Bienal ser um dispositivo que estivesse ativando isso enquanto experiência e ativando isso para qualquer espécie de público, e não só público conhecedor mais ou menos da arte, né? E ela tinha que estar completamente inserida na cidade. Ela tinha que acontecer na cidade, ela tinha que acontecer em muitos pontos da cidade, tinha que ser mapeados esses pontos. Tinha que se convidar artistas ou grupos de artistas para trabalhar isso desde o primeiro segundo que o curador for escolhido, durante 2 anos, sem Isso seria parar. mais político, talvez, né, nesse contexto. Isso seria político no sentido não macro-político, mas no sentido micro-político, no sentido da política da arte, que constitui exatamente isso. E que é diferente de uma arte que informa, né, o que é veículo de mensagem, política, inclusive quando o assunto é macropolítico, também a potência política da arte não está em revelar o assunto macropolítico, mas está em performatizar a tensão vivida pelo corpo daquela experiência macropolítica, né? Pega uma obra como o Silk, você pega o Desvio para Vermelho, o Desvio para Vermelho, embora ele você possa fazer um link com a ditadura, blá, blá, blá, mas o que aquela obra é poderosíssima porque ela nos permite acessar a experiência do terror. Certo. Ela não fala sobre, né? Ela convoca essa possibilidade no nosso corpo, né? Que está no nosso corpo está e ela fica baixo tapete, né? Até para sobreviver. Então, a relação entre arte e política não pode ser um tema Sim, entendi. de exposição. Ela tem que estabelecer uma relação mesmo. A própria, o conceito curatorial tem que ser um dispositivo político nesse sentido da potência política da arte, né? Amigo político. Eu espero que o curador da próxima Bienal cai essa ficha e tem essa possibilidade, essa capacidade, essa sensibilidade, porque a arte cresceu muito no Brasil nesses últimos anos, está muito tá se internacionalizando, e é chegada a hora da gente ativar essas forças ativas, né? E animar elas, né? E além do mais, vai ser a 30ª Bienal, que vai fazer exatamente 30 anos que a gente teve as primeiras eleições, né? Então, é um momento muito, muito, muito paradigmático, muito emblemático, né? Que seria um grande presente para o Brasil, para São Paulo, para o Brasil, para a arte, para nós todos, que a Bienal pudesse assumir esse lugar da maneira mais brilhante possível, né? Certo. Não é fácil, mas eu gostaria muito que fosse isso Que fosse tentado, que né? acontecesse. Que fosse tentado. Eu acho que a Bienal do Ivo Mesquita, ela foi genial, ela foi um dispositivo genial, corajosíssimo, de alto risco, de muita porrada, porque o vazio que ele instaurou ali é o vazio que está instaurado no circuito da arte no Brasil e que estava instaurado na instituição Bienal, não só no modo como ela vinha sendo levada, mas na própria estrutura econômica e administrativa dela, que era totalmente corrupta, que era levada pelo aquele Brasil profundo, o mais ignorante, o mais provinciano, o mais reacionário e reativo e corrupto e tal, né? Então, e agora a gente tem uma estrutura lá de uma nova direção, que já é um empresariado com uma consistência maior, E a Bienal do Ivo, ela foi responsável por essa mudança de estrutura e ela foi responsável também para abrir essas questões, né? E não é por acaso que ela promoveu uma resistência tão poderosa no meio artístico, né? E na própria cidade, na própria cultura, porque o meio artístico se viu confrontado com esse vazio que está totalmente comandando a arte, mas ao mesmo tempo totalmente inacessível, né? Tá lá no inconsciente, né? E para a cidade também muito duro. Isso até não, eu fui ontem conversando com o Felipe Ehrenberg, que ele falou isso, eu não tinha pensado que para mim o dispositivo do IFA é um dispositivo necessário para o circuito da arte. Eu acho falso o problema dizer, ah, mas é para o circuito, né, para o povo, porque naquele momento, se você não fazia um tratamento de choque no circuito, não tem arte nem para o circuito nem para ninguém, né? Então, naquele momento tinha que fazer essa escolha, que eu assino embaixo totalmente, né? O único equívoco foi a coisa dos pichadores, porque também é muito difícil lidar com aquela situação, mas o modo como ele lidou, que foi equivocado, acabou justificando essas forças reativas, né? Deu argumentos para as forças reativas, mas o ódio não era por causa dos pichadores, né? O ódio, a crítica vinha da subjetividade está sendo confrontada com isso, né? Eu acho que é graças a esse tratamento de choque, só, né? Na psiquiatria tem horas que tem que dar choque elétrico, né? Em Laborda, inclusive na clínica do Guattari, se dava. Tem momentos que é só com choque elétrico. E daí, eu sei que isso é muito controverso, mas eu estou falando de propósito, né? Nesses momentos, diante desse choque, a estrutura da Bienal mudou. Essa nova Bienal trouxe mais coisas desse tipo. Acho que é um movimento que vem vindo desde a Bienal da Lisette, né? Acho que cada uma dessas bienais foi um passo nessa direção, né? Mas o que tem é que nessa Bienal você tem acesso a obras poderosíssimas. Uma delas que eu aconselho todo mundo a ver é o filme do Otto Lytgrub, The Otto Lytgrub, com TH. Certo. Que é maravilhoso, que aliás esse grupo é um desses que emergiu no, mais na década de 90, que é fabuloso, lá de Londres. É um casal, ela é uma indiana da Índia e ele é africano, mas eles nasceram lá em Londres. Ou nasceram, foram muito pequenos. Enfim, então tem filmes assim, tem a questão da arte política, que é tratada de mil maneiras, mas o que não tem, e nem estou cobrando que já existisse, porque eu acho que é um processo que vem vindo e cada um vai fazendo o que pode com os seus recursos, né? O que não tem ainda é uma experiência da potência política da arte ali para poder pensar essa relação de outra maneira e não fazendo um apanhado geral das várias maneiras de se discutir isso ou de se fazer isso na arte, né? Eu acho que o que essa Bienal fez lá com no O trabalho que o Helmut Batista, do Capacete, fez no Teatro de Arena, que é parte da Bienal, foi o ponto alto, no sentido dessa ativação, né? Porque pontos altos de obras tem muitos nessa Bienal. Porque ali, primeiro, que o lugar que ele escolheu o Teatro de Arena. O Teatro de Arena, a gente sabe que era a arena de uma força ativa poderosíssima do teatro naquela década. Em que ainda permaneceu um pouco, como todo o resto, no começo da ditadura e depois minguou. Era um lugar triste, sombrio e abandonado na rua Teodoro Baima, que era uma rua, eu vivi muito aquela É, rua. conheço ali. Era uma rua de altíssima potência, tinha um bar redondo na esquina, tinha naqueles prédios um monte de gente que morava, até o Dirceu namorava com uma menina que morava lá, né? Eu tinha namorado no mesmo prédio. Então era um lugar muito forte, era uma região, eu falo que são as zonas erógenas da cidade, né? Porque é uma zona erógena, sim, porque ali tinha alta potência de criação, de pensamento, né? Mesmo que o Teatro de Arena era uma linha mais política, no sentido macro-político, mas tinha uma experimentação teatral muito bacana. Eu fui muito marcada por Arena contra Zumbi, Sei, por sei. um monte de histórias. E vivia lá. Então, isso ali estava tudo escuro, aquela rua, sabe? Abandonada, escura, mas já estava lá. E o Helmut teve essa ideia genial, um dispositivo fantástico de ocupar o Teatro de Arena como cena, como lugar que ia ser ativado para as propostas que ele foi fazendo. E ali, Ali rolaram discussões fabulosas e aquele espaçamento propício a não virar conferência, né? Assim, realmente um encontro de um trabalho coletivo de estar pensando junto, né? E teve de tudo ali, e ele ocupou o segundo andar com arquivo, onde foi juntando os materiais que foram sendo produzidos, que a gente, todo mundo pode ver tudo lá, na internet também. E ele também fez micro-exposições de obras em processo, e aquilo realmente funcionou de uma maneira muito poderosa, tanto que eu não perdi um. Teve um dispositivo muito, muito, muito, muito poderoso e bacana na Bienal do Ivo, que eu também não perdi um, participei de tudo muito ativamente, foi que ele começou assim, junto com a Luísa Duarte, que cuidou inclusive dessa parte. Eram umas mesas redondas que começaram 5 meses antes da Bienal, todas as quintas-feiras. Eu ia toda quinta-feira lá. E nessa mesa redonda, que era num auditório bem grande, era um lugar grande, que havia bastante gente, ele convidava cada vez um artista e um outro elemento do circuito, ou colecionador, ou diretor de museu, ou galerista, né? Ou curador. Os dois tinham que falar, e eles não podiam fazer conferencinha. Eles tinham que responder 3 perguntas. O que foi a Bienal para você? Como ela está presente na tua memória, no teu imaginário? Na tua coisa, como na tua atividade no campo da arte, né? 2, o que que você acha que vem acontecendo com as bienais? 3, o que que você imagina que poderia ser, né? E ele colocou o circuito inteiro, não digo inteiro 100%, mas foi muita gente, principalmente a geração lá, a minha geração, tinha muita gente da minha geração, que se viu, os que aceitaram, né? Se viram obrigados a, convocados a responder essas 3 perguntas, né? Isso tudo foi gravado, isso tudo estava na internet imediatamente. Isso foi um dispositivo que movimentou e agitou essa pasmaceira e que criou oportunidades de pensar, sabe? Então, eu acho que isso, assim, também as consequências disso são imprevisíveis, mas é um dispositivo de uma inteligência fabulosa, né? Então, tem essas coisas todas, né? E eu acho que, então, voltando para a cidade para encerrar, eu acho que São Paulo, né? Intervenção urbana é um lugar para a arte intervir absolutamente fabuloso. Agora, eu acho que é falso o problema dizer que arte que é bacana mesmo, que é política, se dá na cidade e as outras estão nas galerias e nos museus. Eu acho isso um falsíssimo problema, porque isso a nova geração trouxe. Qualquer lugar é lugar de combate entre forças ativas e forças reativas. Qualquer lugar. Tem momentos que um determinado lugar é impossível, porque o poder das forças reativas não permite, né? Mas outros momentos, no mesmo lugar, Pode muda configurar tudo. outra coisa, né? É, exatamente. Então, eu acho que a Bienal é um lugar incrível para fazer uma intervenção, para fazer uma Bienal que responda a todas essas questões urgentes e contundentes que se colocam hoje para a gente. E a arte pode muito para isso, né? Então, a gente não pode desperdiçar. É um tesouro que a gente tem, a Bienal, né? E que ela se diferencia totalmente desse fenômeno da bienalização do planeta, que foi um fenômeno junto com a figura do curador, que nasceu com o capitalismo cultural e que desempenha um papel fundamental nessa aquisição dessa espécie de cartografia comum, né? Mais para classe média, alta e elite. É onde que eles aprendem, como é que se fala, como é que se veste, né? Que lugar que você tem que frequentar, como é que se come, qual é o restaurante contemporâneo, né? Que não pode ficar comendo muito, que é muito feio, tem que comer porções pequenas e bastante estetizadas. Claro que isso também tem outro lado, que a gastronomia passou a ser um campo de invenção super interessante, né? Não tem nada contra isso. Tenho contra essa identificação que parte da impossibilidade de lidar com esse vazio e que consome isso como imagem para se reconfigurar e permanece nessa anestesia absoluta, Alimentar a fome com a fome, né? Com a vontade de comer. né? Exatamente. Joia, Sueli. Pessoal, essa Bienal, o pessoal que fez a publicidade botou Bienalize, né? Ele foi um equívoco triste, porque, claro que eles não devem nem saber disso, mas é triste que no Brasil não se saiba, né? Porque o mundo inteiro sabe, qualquer vizinho na América Latina já sabe disso há bastante tempo. Quando a gente inventou o conceito de bienalização, que foi meus amigos, quando eu digo meus amigos, não é necessariamente pessoas que eu conheço, aqueles que estão batalhando nessa direção, o mundo, são muitos, foi para nomear este fenômeno, Entendi. né? E no momento, inclusive quando você tem uma. Ah, isso é importante. E muitas dessas bienais trabalham com intervenção na cidade. Só que muitas vezes a intervenção da cidade vai nessa direção. Isso compõe a entrada daquela cidade no cenário capitalismo Claro, cultural. claro. Então, raramente um curador consegue fazer isso outra coisa, claro que tem também, né? Então, você chamar de bienalizes. É assim, é você confessar que o que está predominando nessa escolha é uma força totalmente reativa que se identifica de maneira completamente acrítica com Esse esse fenômeno. fenômeno. Eu acho que, pelo contrário, a Bienal de São Paulo, ela se distingue desse fenômeno, porque ela nasce antes e com outro tipo de força que faz ela nascer. E eu acho que ela tem um papel e até uma obrigação, um dever, de se colocar de maneira poderosa no circuito internacional, abrindo um outro espaço dentro dessas milhões de bienais que existem hoje no mundo. E que nem a Bienal de Veneza pode fazer, porque a Bienal de Veneza não nasce. Ela nasce de um pacto político muito distinto desse. Ela tem alguma, se ela tem alguma proximidade, seria com a Documenta, porque a Documenta nasceu depois do fim do nazismo, para lidar com o destroçamento total da arte, da poesia, enfim, da força de criação promovida pelo nazismo e do absoluto estrago da imagem cultural da Alemanha pelo mundo. Então, ela nasceu para ativar isso, né? Inclusive, a Documenta número 1, que ainda foi no Friedrichsian, não estava se reconstituindo, que ele foi destruído, só tinha ficado a fachada. Na entrada, você tinha um imenso painel de fotos imensas em preto e branco de todos os grandes criadores do século XX. E ninguém estava com cara de glamour, Claro, né? Então, ela nasceu como uma intervenção nesse ambiente. E a Bienal de São Paulo nasceu promovendo isso, sabe? Então, e ela nasceu próxima à época do nascimento da Documenta, que agora eu não lembro exatamente qual foi o ano da primeira Documenta. Assim, poxa, a gente tem uma obrigação ferrada. A Documenta tem cumprido essa obrigação, não parou de cumprir essa obrigação. Mesmo porque não tiveram ditadura, ela se faz de 5 em 5 anos, tem mais tempo para preparar, tem curadores, tem tido curadores, eles têm tido a coragem de escolher curadores muito interessantes, de um modo geral, né? Então, ela cumpre esse papel, né? Claro, eu acho que a gente podia cumprir mais ainda, porque o modo como ela trabalhou, o contexto lá, não só de Kassel, mas essa fronteira entre Europa Oriental e Europa Ocidental, foi muito fraco até hoje. Não rolou, né? Catherine David fez várias intervenções na cidade, mas aquilo ainda não tinha uma potência de acontecimento, né? E agora essa curadora aí, ela está pensando, o dispositivo que ela está inventando, ele busca isso, e ele é de alto risco. Eu não sei se pode contar, acho que não, porque ela me contou, mas não tá, acho que não é público. Mas ela não consegue nem dizer ele direito, mas eu entendi perfeitamente o que ela quer. E isso pode abrir um espaço desse tipo lá, vamos ver, né? Vai Claro, depender Mas é um potencial, do né? quanto é um potencial. Poxa, Sueli, É. ótimo, muito obrigado. Queria dizer que se você foi assim super generosa com a gente, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, vocês são generosos, porque quando pinta uma possibilidade de conversar, para valer para mim, você não sabe a Que importância que isso tem para ótimo. mim. É. Queria só falar para você assim muito rapidamente aquela coisa que a gente pensou, né? Quando você perguntou se a gente conhece a sua irmã, etc. Aí fica como uma anedota também para também a gente devolver alguma coisa. Que claro que a gente conhece sua irmã e a gente estudou ela principalmente na graduação. E aí na pós-graduação a gente caiu muito mais nas relações que você estabelece. E aí a gente conversando entre nós no dia que você veio a Salvador, a gente ficou pensando assim como é curioso que frente ao tipo de assunto que a gente está debruçado, como parece para a gente às vezes que o seu estudo, a sua proposição, ela vem dialogar com a gente justamente nesse campo da micropolítica. E que a sua irmã, para a gente, na parte da graduação e no contato que a gente teve com ela, ela está incrivelmente associada à macropolítica, política do urbanismo, né? E aí eu achei muito É. gozado, porque quando fui falar com você no final da sua palestra aqui em Salvador, quando a gente fez esse primeiro contato para essa entrevista, aí você perguntou, né? Vocês sabem que eu sou irmã da Raquel? Ele falou, não, claro que sabe. Aí você disse, a minha irmã é a parte visível. Foi o termo que você usou. É, E isso aí isso mesmo. quase que referendou essa ideia, né? Do macro e do micro. Aí eu acho que eu e a Raquel, a gente tem em comum esse tesão por isso, né? Por pensar, por intervir, blá, blá, blá, né? Nisso a gente tem uma coisa, uma ética muito parecida, assim, né? Mas a gente é o oposto uma da outra, e até isso é super bacana, porque ela realmente tem uma grande inteligência macropolítica. Eu admiro muitíssimo o trabalho dela, a coragem dela, o trabalho que ela está fazendo agora na ONU é fantástico, acho que eu falei para Claro, é uma você. referência. É muito legal, ela é muito peituda, sabe? E eu sempre trabalhei com essa dimensão micropolítica. Então, é uma coisa que um pouco contamina também, né? Porque a Raquel fazia FAO, mas ela veio morar comigo em Paris, nos anos 70, e ela conheceu, então, principalmente Foucault e as coisas do Guattari na época, que trabalhava muito com urbanismo, trouxe isso, né? Incorporou isso, porque ela tinha uma formação mais da FAO, que era mais marxista. Tanto que a Raquel, isso também é uma coisa super interessante, quando ela foi fazer esse mestrado. E a Raquel frequenta muito Candomblé, né? Eu também, quer dizer, estou voltando, voltei a frequentar aí na Bahia. E a Silvana me levou e eu adorei. A mãe é a Denise. Mas a Raquel, quando ela fez o mestrado, ela deu um ebó para o Marx deixar ela tranquila, pensar do jeito que ela estava pensando. Porque o Marx, além de ela ter tido formação marxista na FAO, a gente também, quando a gente era pequeno, os pais botaram a gente no movimento sionista de esquerda, e só que eu saí rápido, porque era só a macropolítica, a Raquel ficou até ela entrar na FAO. Então, ela tem uma formação marxista hiper sólida, né? Mas sempre teve essa outra maneira de conciliar as coisas, e daí ela teve que dar uma. E além do mais, não deu, né? Então, ela teve que dar uma ebó para o Marx, no Candomblé, para ele deixar ela em Abriu o paz. caminho, ótimo. Eu acho que não há possibilidade de avançar se só um trabalho como o meu. Eu acho que tem que esses dois campos, porque só um deles, seja um, seja outro, aí acaba, né? Tem que ter muita e muito investimento nos dois campos. Eu não sou capaz de pensar esse outro campo, eu não consigo. Certo. Eu não tenho inteligência para esse outro campo. E acho que a Raquel não tem tanta sensibilidade para esse outro. Certo. Mas eu gosto muito de ter uma irmã assim. Claro, claro. Pode botar tudo isso no. Entrevista, eu quero que ela leia. Tá joia. É, a gente pretende enviar para você o material antes de publicar.